passas a ver. Olá vizinha, dê-me licença para entrar. Trago umas escovas para os colhinhos comer. São oferecidas, não vão ser para pagar. Só quero um copinho de vinho para eu beber. Este copinho, bolo abaixo. Depois bebo outro, já está no baixo. Este copinho, bolo abaixo. Depois bebo outro, já está abaixo. Este copinho, bolo abaixo. Depois bebo outro, já está abaixo. Este copinho, bolo abaixo. Depois bebo outro, já está abaixo. Beba mais que um garrafão, só ao almoço, já nem digo ao jantar. Por isso eu até nem bebo demais. Infelizmente já ninguém me dirá fama. Na minha terra conheço alguns casais que todos os dias vão borrachos para a cama. Este um copinho, bolo abaixo. Depois bebo outro, já está abaixo. Este um copinho, bolo abaixo. Depois bebo outro, já está abaixo. Este um copinho, bolo abaixo. Depois bebo outro, já está abaixo. Este um copinho, bolo abaixo. Depois bebo outro, já está abaixo. Boa tarde a todos e a todas. E estamos mais uma vez com a missão Portugal em Festa, na companhia do Vítor. Mais uma vez. Nesta sexta-feira, fim de semana para alguns, mas alguns ainda têm amanhã dia de trabalho. Mas aproveitar enquanto, não é? Então vamos lá aproveitar para sempre a melhor música portuguesa, não é? Mais uma vez, para mostrar à nação como te faz do gay francês. Bom, espero que está tudo bem por aí, hein? Que eu aqui estou rijo, estou mesmo com a força maluca para vos dar o melhor de mim, o melhor da música portuguesa. Para fazer muita música nova. E algumas mensagens dos cantores, dos artistas que me deram para passar aí na rádio. Uns vêm de Mercedes. Bom, pouco para lei e muita música, não é? Então vamos lá, então. Vamos ouvir Carlos Pires, Elizabeth Castão, novo trabalho de Carlos Pires. Chegou o verão, dessa vez que cá estão.

proszę, dizzy, vamos até a fiesta. Vamos a fiesta, Carla Blondin, vamos a la fiesta. Atendo la fiesta, fiesta louca. A vida é louca, eu quero sentir toda a adrenalina por mim a subir. Que noite caliente, há sede em mim. O corpo transpira, o som vou curtir. É ao pôr do sol, com a praia e o mar, e o som do DJ sempre a tocar. A noite é loucura, o sabor do verão, viver la vida numa curtição. Vamos à fiesta, vamos bailar. Vamos à fiesta, quem está comigo? Sentir toda a adrenalina por mim a subir. Que noite caliente, há sede em mim. O corpo transpira, o som vou curtir. É ao pôr do sol, com a praia e o mar, e o som do DJ sempre a tocar. A noite é loucura, o sabor do verão, viver la vida numa curtição. Vamos com Sandra e Helena. Que calor, que calor. E temos muito calor. Vai ser este fim de semana com muito calor. Então vamos lá. O sol me chama, a areia está branca, o mar me espera. Eu quero sonhar, esquecer, deixar e mudar. Minha vida já não é igual.

mais safoneiro, que a noite é pequena. Vou raiar o dia com a loira e com a morena. Vai sanfoneiro, mete o dedo, puxa o fole, tá todo mundo querendo bola e pole. Vai sanfoneiro, que a noite é pequena, vou raiar o dia nos braços da morena. Vai sanfoneiro, mete o dedo, puxa o fole, tá todo mundo querendo bola e pole. Vai sanfoneiro, que a noite é pequena, vou raiar o dia com a loira e com a morena. Sempre no Brasil, eu estou pedindo para você ficar. Então fica comigo, não é? Não, não me peça agora para ficar. Fica longe desse teu olhar, pois eu não consigo viver sem você. Não, não importa a hora e o lugar, pensamento voa te encontrar, pois não aprendi ainda a te esquecer. Pedindo pra você ficar, amor, amor, amor, amor. Eu tô pedindo. E ficamos sempre no Brasil com Leo e Leandro Casa Separa. Eu quero.

esperam por ti. Diamantina, eu te chamo. Diamantina, quem tu amas, quem tu ouves, chamam por ti. Diamantina, eu te chamo. Diamantina, és a rainha que eu procuro, que ela espera. Não percas fé. Portugal em Festa se acaba por hoje. Somos gratos por fazer. Foi como dar, foi um enorme prazer estar aqui com vocês. Esta hora e meia. Voz, deixa-nos muito mais. Com música um bocado diferente, não é? De que dá hábito. Mas tudo bem, tem um tempo. Tudo bem, tudo bem. Mas Portugal em Festa torna a vir. Quarta-feira, a partir das 9 horas. Mas estarei aí amanhã, a partir das 14 horas, para um Mix Portugal, para meter mais música aí da ambiente portuguesa, até as 16 horas. Então, boa noite a todos. Quem estiver a trabalhar, coragem. É com amor que vos digo, obrigado até sempre. Levo este lugar comigo e no peito vocês, minha gente. Construentes, força, coragem. O que o coração nos diz. E como diz Helena Correia, gozar a vida, e temos que gozar. Feliz, mas tudo bem, tem um tempo, tudo bem. Então vos digo até amanhã às 14 horas com um Mix Portugal. Minha gente, vou querer ser vosso também. Adeus, bye bye. Ou se não, quarta-feira para outra emissão Portugal em Festa. Chego. Então, tchau, tchau, até amanhã. Vai, adeus, vai, vai.